e para quem está à escuta da Rádio Arcanciel 96.2, muita coragem e um ótimo dia para vocês todos. E quanto à nossa meteor, estamos com 13 graus, está um bocadinho mais fresquinho, mas está bom, e durante o dia estará 22 graus. Então, boa escuta e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel. Então estivemos à escuta de Romana, Chamavas-me Amor, e vamos continuar com José Alberto Reis, que Cama de Espinho. Tudo o que eu falei não foi para te culpar. para a consciência mais pesada. Quiseste saber, eu não disse que não. Então é assim, eu durmo sozinho num quarto sem cor, em cama de espinhos, envolto na dor. Cada madrugada parece o meu fim. Então é assim, os lençóis de linho são como punhais, a cama de espinhos doente demais, e tudo por causa de não estares aqui. Sem cor, em cama de espinhos, envolto na dor. Cada madrugada parece o meu fim. Então é assim, os lençóis de linho são como punhais, a cama de espinhos doente demais, e tudo por causa de não estares aqui. Então é sem cor, em cama de espinhos, em fogo na dor. Cada madrugada parece o meu fim. Então é assim, os lençóis de linho são como punhais, em cama de espinhos, doente demais, e tudo por causa de não estares aqui. Agora vimos de escutar José Alberto Reis, Cama de Espinho, e continuamos então com Ana Malhoa. Vamos dar um tempo. Ora, pois é, para tudo temos que dar um tempo, não é? Então, boa escuta e uma ótima manhã, e fiquem bem com a Rádio Arcancel 96.2. E depois desta música vou passar uma curta página do pub, e a seguir viraremos com as nossas belas românticas. Yeah.

Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. We've been through this profunda intimidade de um mar de agulhas cálidas e roxas. Mergulho na profana santidade da procissão da saudade, do dançar das tuas coxas. Ali onde há dois corpos e um só grito, cumprindo tão perfeita geometria, entrego-me ao novelo do delito desse teu ventre bendito, fonte santa de alegria. Da ternura percorro a tua pele de seda fina e caio na sagrada redondura, amora negra e madura da tua boca divina. Em ti serei o vício deslumbrado, o pássaro secreto, a liturgia. Digo meu amor, meu chão sagrado, és minha amante e meu fado, eu não sei de outra alquimia. E continuamos então com Scorpion, I Still Love You, que esta música foi pedida do Sr. Gelmar, Gelmar que está à escuta da Rádio Arcanciel 96.2, então ele disse, logo que está na música romântica, passa-me o Scorpion, então para ele um ótimo dia e boa escuta.

10:08 e estamos à escuta então do Roupa Nova, linda demais. E então vocês estão à escuta da emissão que tem por título As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço. Thank you. tempo que quiser, de você aceito o que vier, menos solidão. E promete tudo outra vez, a esperança louca de um talvez, e basta a ilusão. Só te peço o brilho de um luar, eu só quero um sonho. Aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias pra sofrer e ver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia no meu coração. Deixe saudar. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel.

também para todos os animadores, e não esquecendo Glória também, a nossa animatriz das quartas-feiras. Ela ainda não está cá, está em Portugal ainda, mas não tardará de vir. E vamos continuar, e então, como vocês sabem, eu vou passar a bela canção e amorosa que ela tem, A Paixão, que é de Tony Carreira, Resta. Deixa bem escondida a tua despedida. Sei que esse momento há de vir. Estamos à escuta da Susana. Tudo tem um fim e um adeus. Isso é verdade, tudo tem um fim e um adeus. A gente tem que passar como pode. Ou então, uma ótima manhã e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. E vocês estão à escuta da emissão das manhãs românticas. E vamos continuar então com mais uma bela canção que temos aqui pedida, que é da parte de Manuela de Araújo, para todo o auditório da rádio, para todos os animadores, para ela mesmo e para todas as pessoas que a conhecem. E então que ela diz que para eu passar aqui uma canção do cantor Leandro Cruz, que foi um espetáculo na Festa dos Santos Populares no Parque de Linha Rólica, a rádio. A Rádio Arcanciel organizou. E vamos então ouvir o Leandro Cruz celebrar. Então vamos todos celebrar, e esta canção é para todos que trabalharam lá também e que passaram um ótimo momento com uma grande festa que correu tudo bem. Então vamos ouvir este cantor. Ora, e continuamos então com Liane Cruz, Só Mais Uma Noite. Eu sei que falhei quando de ti eu duvidei. Me dá mais uma chance para que o meu coração balance. Deixa-me tentar, vamos até onde o amor nos levar. Não me deixes assim, preciso de ti em mim. Sobre o que aconteceu, não há mais nada que eu possa fazer. Tudo o que eu quero agora é te dizer, oh, o meu amor é teu. E apesar de todo o meu desleixo, guardo o sabor daquele último beijo. Só mais uma noite, é tudo o que eu te peço. Se é que ainda te mereço assim, não desistas de mim. Abraça-me, beija-me, prende-me, deseja-me. Eu preciso do que tu me dás, preciso do que tu me dás. Deixas-me tanto de ti, nunca me senti assim. Deixas-me tanto de ti. Deixa-me só tentar recomeçar de novo. Sentir o teu abraço gostoso, o calor do teu carinho. Não me deixes mais sozinho. Sobre o que aconteceu, não há mais nada que eu possa fazer. Tudo o que eu quero agora é te dizer, oh, o meu amor é teu. E apesar de todo o meu desleixo, guardo o sabor daquele último beijo. Só mais uma noite, é tudo. Te mereço assim, não desistas de mim. Abraça-me, beija-me, prende-me, deseja-me. Eu preciso do que tu me dás, preciso do que tu me dás. Deixas-me tanto de ti, nunca me senti assim. Deixas-me tanto de ti. Pensa em mim, diz-me que estás a vir. Deixa-te envolver. Deixa-te envolver. Agora pensa em mim. Diz-me que estás a fim. Deixa-te envolver. Deixa-te envolver. No dia 7 de outubro, na sala Espaço Multicion, com a minha banda, em parceria com a Rádio Arc-en-Ciel. Bilhetes à venda no restaurante Tamaris, Rádio Arc-en-Ciel, ou também através do número 06 34 19 23 91. E espero por todos vós. Um grande obrigado. Quando penso em ti. Que pensas em partir? Não, não me fales no adeus e te perder. Sim, não te importes até de me mentir. Eu prefiro me iludir do que sofrer. Não,

simplesmente sorris. Estás seguro de mim e vais andando assim. Então vimos de ouvir Rebeca, então vai chorar por mim. E vamos continuar com as nossas belas músicas, e desta vez tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte de Ser Faria, para seu amigo François, também que está a trabalhar e estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2, hora 10 horas e 55 minutos. Estamos quase a chegar à nossa última hora da emissão, que tem por título As Manhãs Românticas. E depois desta música vou passar então uma página de pub e a seguir viraremos com a nossa última hora, que tem por título Das Manhãs Românticas. Vamos escutar então Toinando o Copinho Certo. O Copinho Certo, mas cuidado, deve beber com moderação porque faz mal. Então, vamos ouvir esta bela canção que é pedida por Ser Faria. Eu,

viver a sorrir. Movi mundos e mundos pra que tu fosses a queen. Mas de dia pra noite tu decidiste partir. Eu quase fiquei louco, off. Andei sozinho por aí, falei com a lua e o sol pra tu voltares pra mim. E hoje te superei, moça, tô bem feliz. I don't wanna pick up the phone, so please don't call me. E para o bem de todos, moça, esquece meu nome. Um dia beijei tua boca que eu fui o teu homem. Oh, yeah. Antes de cantares o coro, vais te lembrar do que nós vamos ver. Vais lembrar de nós dois, mas sou aquele que foi, no homo, off, não há como recuar o tempo, nah, não há como. Tu é que este povo morre, não sou eu. Estamos à escuta de David Carreira, mente. David Carreira, que será o filho do Tony Carreira. Eles têm que sair todos ao pai, não é? Então, boa escuta e uma ótima manhã. Coração quase arrebenta, boca tem sabor a menta. E só com um beijo dela, o coração congela, congela. E eu só penso nela, nela, nela, oh, bela. Dela, dela, o coração congela, congela. E eu só penso nela, nela, nela. Oh, oh, eu só penso em te encontrar. Sem ti já não posso ficar. Vem me abraça e me beija daquele jeito. Nanha é o que é por lugar. Só tu pra me fazer mudar. Quinta planilha, viver uma boba a vida inteira. Nós temos a música. Nela, nela, nela, oh, bela, bela. Só com um beijo dela.

sonhando com este momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desligados e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter contigo este momento. Desligamos o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter contigo este momento. Thank you. 12:30 aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris e estamos à escuta então do Trio Clave Prometi ao Coração. E espero que estejam todos bem aí desse lado, aí à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Vocês estão à escuta da emissão que tem por título As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço.

Deitar a chave do meu coração lá fora. nessa voz, dando o coração. Encantaste, meu amigo Dino, tanto amor em cada refrão. Não me esqueço dessa tua Helena e do homem vestido de branco. Coisas simples que de nós diziam tanto. Ah, ah, ah. Ora, pois é, meus amigos, é com esta linda canção que acabo a minha missão com as manhãs românticas. Espero que vocês tivessem bem passado uma ótima manhada na nossa, companhia, que eu foi um grande prazer estar aqui com vocês. E então, muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram e que desejo um ótimo dia para vocês todos. Passem muito bem, uma ótima terça-feira, 19 de setembro. E tudo bom com vocês, muita saúde, e vocês fiquem então ainda à escuta da Rádio Arcancel 96.2. E então daqui a pouco vamos deixar com a RDP Internacional, e a partir das, das 13 horas e 30 podem ouvir o Nicolá. Então, desejo-vos uma ótima manhã, um ótimo dia, e tudo bom, bom apetite, e fiquem bem com a RDP Internacional. Tchau, tchau, até sexta-feira, se Deus quiser. Era 10 da manhã nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição com a jornalista Rita Soares. Os peritos pedem medidas urgentes para combater este fenómeno. Ecopontos cheios de lixo, os municípios do Algarve queixam-se do serviço prestado pela empresa responsável pelos contentores destinados à reciclagem. A Marrocos, quase duas semanas depois do grande sismo, o país tenta reerguer-se de Portugal.